Muito boa noite. Comemorando 10 anos de carreira, ele foi o MC, seu fiel escudeiro. DJ Colorado nos toca disco. 10 anos depois, mano, pode crer. Rap nacional e vou vidão até o pescoço. Sou rap, sou. Ai de mim, toda amor. O rap é compromisso. Compromisso. Ainda muito trabalho a fazer. Porque sucesso é caminhada e não a linha de chegada. É. Hoje eles vagam por aí, poucos eu vi subir, muitos eu vi cair. Outros furavam fila, eu resolvi ir por ali. Teve quem já fui fã e no fim eu me arrependi. Arrogância e prepotência, quando eu conheci. Talvez por isso hoje eles não estejam aqui. Agradeço aos meus pais e amigos, evoluí. Ainda me sinto mal pelas vezes em que explodi. Claro, já me escondi, pensei não conseguir. Lembro que me guiou e caminhos que percorri. O dom eu não pedi, ele nasceu comigo. Otário é ter seu brilho e se manter adormecido. Já brisei em parar, parece até hilário. Meu mano, são 10 anos de bagagem no armário. Não vou ser solidário, melhor ser solitário. Com as minhas ambições e o foco é ser milionário. 10 anos depois, mano, pode crer. Rap nacional e vou vidão até o pescoço. Sou rap, sou rap. Você assim, ai de mim, toda amor. O rap é compromisso. Compromisso. Ainda há muito trabalho a fazer. Porque sucesso é caminhada e não a linha de chegada. Entre copos, suítes, trips, corpos de beats, cheats. Acertei hits, fits. Fiz minhas cheats. Entre vários palpites, resolvi me escutar. Se já vem com limite, pode até te quebrar. Em busca várias fitas cabulosas. Batalha anima a rua nessa fase dolorosa. Foi parça sem dinheiro, só honra do próprio nome. Honra que estampa orgulho em capas da Rolling Stone. Me inspira a caminhar, razão pra escrever. Me inspira pra contar os pretos que podem ser. Lembra lá da vadia, como ria e dizia que queria outra vida e que logo me trocaria. Quem brinca com palavra, vive de mixaria. Lembro também do dia em que aos prantos ela aplaudia. Ao invés de pegar peça pra preencher garagem, me vi que sou uma peça e o rap é a engrenagem. 10 anos depois, mano, pode crer. Rap nacional e vou vidão até o pescoço. Sou rap, sou. Você assim, ai de mim, toda amor. O rap é compromisso. Compromisso. Ainda há muito trabalho a fazer. Porque sucesso é caminhada e não a linha de chegada. DJ Colorado. DJ Colorado.